irmão já cansou de sofrer. Dentro do seu coração já não tens forças pra viver. E diz: ninguém me ama, Deus já me esqueceu. Seu sepulcro é sua cama, pois no fundo já morreu. Quando dura a provação, não é pra desanimar. São matérias da lição que Deus quer nos ensinar. E enfim Ele te ama, Ele se importa com você. Quando for pra sua cama, é preciso agradecer. Mas fiel é Deus, irmão, de não provar além das forças. Pois durante a provação, a vitória te dará. Mas fiel é Deus, irmão, de não provar além das forças. Pois durante a provação, a vitória te dará. Meu irmão já cansou de sofrer. Dentro do seu coração já não tens forças pra viver. E diz: ninguém me ama, Deus já me esqueceu. Seu sepulcro é sua cama, pois no fundo já morreu. Quando vem a provação, não é pra desanimar. São matérias da lição que Deus quer nos ensinar. E enfim Ele te ama, Ele se importa com você. Quando for pra sua cama, é preciso agradecer. Mas fiel é Deus, irmão, de não provar além das forças. Pois durante a provação, a vitória te dará. Além das forças, pois durante a provação.